espiritual. Se você precisa sempre estar muito bem, então é tempo de orar. É tempo de orar, meu irmão. Como vai sua família? Tudo anda bem? Seu vizinho agora sabe o que é viver também. Agora é tempo de pregar. É tempo de pregar. Antes mesmo que chegue a noite, antes mesmo que chegue a noite, antes mesmo que chegue a noite, antes mesmo que chegue a noite, meu irmão, como vai o seu trabalho? Tudo anda bem? Seus amigos e colegas sabem de Jesus. Agora é tempo de falar. É tempo de falar, meu irmão. Se você deixou de andar em oração, aproveite agora o tempo à disposição. Agora é tempo de orar. É tempo de orar. Antes mesmo que chegue.